Cá estamos então, tradição com nutrição na Boa Nova, sempre em dose dupla, semanalmente, para falarmos de coisas boas, uma alimentação saudável, com Rita Moraes, nutricionista responsável por esta rúbrica aqui na Boa Nova. Já falámos na passada semana sobre kiwis, falamos hoje de líquidos, isto em tempo de frio e muito mais frio, as pessoas têm normalmente tendência a beber menos líquidos. É esses cuidados que nós agora também devemos ter e compensar devidamente. Boa tarde, ou bom dia, neste caso, Rita Moraes, obrigado mais uma vez por aqui estar. Olá a todos, obrigada. Pois é, nós já falámos aqui nas rubricas anteriores até de água. No entanto, nunca é demais voltar a falar sobre este assunto, mesmo que os nossos ouvintes já o tenham ouvido, porque é muito importante mesmo. E vou partilhar uma experiência que tenho tido. Porque nesta altura surgem imensas pessoas, seja em consulta, seja em conversa de café, o que seja, tanto em idades dos mais pequeninos, jovens, o que seja, adultos, até aos idosos, o que acaba por ser mais frequente, não é? Mas também nos mais novos acontece. Apresentam muita prisão de ventre, obstipação, cólicas, a pele muito seca. Portanto, quase que a descamar, por vezes alterações da pressão arterial, tonturas, e admirem-se quando os resultados que tenho vindo a observar, em muitos casos, passa pela melhoria destes sintomas com a ingestão de líquidos. Porquê? Porque nesta altura, com o frio, as pessoas dizem, não tenho tanta sede, não preciso de água, não me dá para beber água, está frio. Ok, daí esta rubrica ser essencial e eu ter trazido isto mais uma vez aqui para vocês todos. Pronto, o mesmo acontece não só com os mais novos, mas sim com os idosos acontece. Acontece muito e, sobretudo, se falarmos até em instituições de idosos, e depois acaba por ser isto muito grave, porque as consequências são realmente graves. Devemos promover a ingestão de líquidos, não só a água, porque existem várias formas de nos mantermos hidratados. E esta aqui é a questão principal, a hidratação. Está documentado que as consequências são várias, mas não precisamos de beber água apenas quando temos sede. Isto é uma ideia errada. Devemos ingerir líquidos em qualquer altura do dia, entre as refeições, a acompanhar as refeições, antes das refeições, bom, com a frequência que for necessária para sermos saudáveis e para não termos as consequências que atrás referi. Então, que alternativas é que nós temos? Portanto, a água já foi falado e é indiscutível. Temos também chá. Que chás é que nós temos? Então, os verdadeiros chás é o preto, o verde, o vermelho e o branco. Que são aqueles chás que têm algum teor de, ou teores de cafeína. Temos as infusões. As infusões já não têm cafeína. Portanto, a conhecida cidreira, tília, etc. Temos os sumos de frutas, ou seja, pegarmos, por exemplo, uma laranja e espremermos a laranja. Portanto, aquela peça de fruta está ali para nós bebermos. Temos os batidos de fruta. Pegamos, vamos pegar na rubrica passada, no kiwi. Pegamos num kiwi ou dois kiwis, depende do tamanho, e juntamos um bocadinho de leite ou juntamos um bocadinho de iogurte e está um batido super saudável. Temos o leite, temos os iogurtes, os variadíssimos legumes que temos disponíveis. Não precisa de ser apenas, claro, é uma hipótese, os legumes cozidos, mas podemos fazer uns legumes estufados, podemos ter os hortícolas na forma de salada. Portanto, temos muitas hipóteses. Temos as frutas, variadíssimas, apostar em frutas da época. Se fizermos uma salada variada, é outra hipótese, a acrescentar tanto ao almoço como ao nosso jantar. E temos a conhecida e tradicional sopa. É mais uma alternativa bem quentinha, aquece-nos o corpo, o coração, aquece tudo. Portanto, aquela é ideia fantástico. De só a água é que faz bem, porque é só essa considerada quase como líquido, não se bebe essa, mas o mal é que não se bebe só a água, não se bebe a água nem qualquer outro tipo de líquido. Aí é que está. E veja, não se bebe a água, não se bebe um chazinho, o chá que se bebe é com açúcar, atenção, parênteses aqui, sem açúcar. Depois muitos não comem sopa, Não comem legumes, não comem fruta, ou seja, não ingerem líquidos de maneira nenhuma. E este, sim, é o alerta que eu quero aqui deixar. Podemos ingerir líquidos, agora que está frio e não apetece tanto a água, das mais variadas formas. Temos água nos alimentos, nas frutas, nos diversos hortícolas, temos a sopa. Coma a sopa ao almoço e ao jantar, uma sopa bem quente, uma sopa de legumes. Aposte nisso, vale a pena e vai ver melhorias na sua saúde. O trânsito intestinal vai ficar regular, tenha certeza absoluta. A pressão arterial possivelmente melhora. A pele fica bonita, fica brilhante, não fica nada descamada. E outros às sintomas. Desculpam-se que é do frio, que a pele está seca, não é? E às vezes também é disso, mas não só. A desidratação está muito associada. E nos mais idosos temos quedas, tonturas, sim, desequilíbrios, até eles ficam murchitos, ficam caídos e nós pensamos que é daquela demência, da velhice, sim, não, é desidratação. Vocês comprovem e depois partilhem aqui connosco. Até porque, principalmente para quem tem problemas renais e disso, não é? É problemático. E há uma coisa que é engraçado que não se devem esquecer, é que cerca de 70%, mais coisa menos coisa, do nosso corpo é constituído por água. Portanto, não é a água só em si que interessa, é todo tipo de líquido para se manter, de facto, o corpo, claro, as necessidades. Sim, é essencial para tudo, até para o nosso sistema sanguíneo, para o sistema renal, para as mais variadíssimas doenças. Temos, por exemplo, sei lá, a obstipação. É o que está totalmente relacionado. As pessoas não vão à casa de banho porque não bebem água e dizem que poderá ser de outra coisa qualquer, de algum medicamento, e não, falta água. Nesta altura do frio, e nós também temos referido isso, é um maior sedentarismo, não é? Uhum. Portanto, por isso também a pessoa há menos movimento, apetece-lhe fazer menos, ou pelo menos beber menos. Depois, com o próprio frio, as coisas frias também não são tão apetecíveis. Agora, há essas alternativas enormes que as pessoas devem optar. O leite é essencial, a sopa é o essencial, e outras maneiras de ingerir. Claro que sim. O simples chá, não é só o chá em si, não é? É a água que o chá leva, que é exatamente importante, não é? Não é o sabor. E até o iogurte, que muitas pessoas agora deixam de beber porque está frio. Nós podemos tirar o iogurte de manhã, quando acordamos, e ele não se vai estragar, porque está frio, nossas casas estão frias. Portanto, deixamos lá e bebemos à temperatura ambiente. Principalmente, instituições que trabalham com pessoas mais idosas, essas é que têm que ter, de facto, algum cuidado, maior também. Cuidado, não é? E uma estratégia que eu posso deixar é servir uma infusão à merenda da manhã, mesmo que não seja servida uma refeição, pode ser dado um chá a meio da manhã, a meio da tarde. Um chá aromatizado, por exemplo, vamos imaginar que aquela pessoa gosta de chá gosta do sabor a manga ou a frutos vermelhos. Ok, vamos dar um chá a saber a essa fruta. Pode ser uma excelente estratégia. Há outras mais. Em instituições nós podemos usar variadíssimas coisas. Tem que haver este trabalho e apostar nisso, porque depois vemos mesmo as melhorias no terreno. Se refletir na própria pessoa. Sabe que quando quem lá trabalha não reconhece essa necessidade, também não consegue reconhecer nos mais velhos. Por isso é que eu estou a apelar aqui a isto. É extremamente importante. Vocês comprovem com vocês mesmos e vão ver os resultados. Líquidos mesmo em tempo frio. Não tenho a ideia de que só é água e só a água é que está fria. Mas há muita maneira de beber líquidos e quentes. E líquidos que fazem bem à nossa saúde. Não fosse o nosso corpo, cerca de mais coisa, menos coisa, 70% ser constituído por água. E, portanto, a necessidade que o nosso corpo tem disso. De verão, nós vemos às vezes até muita água, bebemos tendencialmente muita água, porque também, enfim, é normal. De inverno fazemos o contrário, o que não deve ser. Deve-se também manter esse hábito de beber água sempre e não só à refeição, mas sempre fora dela, porque é uma necessidade do nosso corpo. Líquidos em tempo frio são essenciais como em tempo quente. Sem dúvida alguma. Talvez até mais importante, porque acabamos por esquecer e negligenciar isto. E pronto, já sabe, qualquer dúvida, qualquer sugestão, aliás, nós vamos passar a fazer isso na rúbrica, na última ou na primeira de cada mês, ou na última de cada mês, deixar-lhe aqui algumas respostas a perguntas que nos são dadas. Nós vamos criar um mail próprio, precisamente para você poder dirigir apenas e só para aí, para a nutricionista Rita Moraes, lhe responder, quer até por mail se quiser, quer depois responder aqui aos micros da Boa Nova, as ideias e sugestões ou as suas dúvidas que tem para uma boa alimentação, uma alimentação saudável. saudável. É mais um passo para você, enfim, estar bem, andar bem, que é isso que nós queremos. Sim, faça isso. Manda as nossas dúvidas, sejam elas quais forem, e depois numa das rubricas eu responderei e falaremos sobre isso. Será mesmo interessante. Nós vamos depois deixar esse mesmo contacto, também já o temos vindo a dizer, se o quiser mandar para o mail da Boa Nova, o geral@radiobonova.com, está à vontade, e naturalmente nós encaminhamos isso para a responsável por esta rubrica e para lhe responder. Ficamos então por isso, já sabe, líquidos em tempo frio também são necessários e, portanto, há que ingerir e há muita maneira de o fazer. Rita Moraes, ficamos por aqui, vamos voltar numa próxima edição. Naturalmente vamos entrar no mês de dezembro, vamos entrar naquelas coisas, naquelas filhoses, naquelas, nos bolos reis, nessas coisas. Já estava a pensar nessas coisas. Não, não estava. Eu estava só a sugerir que vamos falar disso. Lembro que a rubrica é Tradição com Nutrição. Pronto, e nós vamos juntar a nutrição, a filhose e o bolo rei à nutrição, à tradição. É um bocado natalício. Pronto, vamos voltar então. Fique bem. Rita, obrigado mais uma vez. Até à próxima. Fiquem bem. Tradição com Nutrição na Boa Nova. Em dose dupla, às terças e aos sábados, para ouvir aqui, sempre na melhor companhia, na melhor sintonia. Um abraço. Até à próxima.